parada. Foi no beco do meio que começou a tocar os proibidão. E ela começou a jogar. O mano que não dá pra recusar. DJ Sebastian Produções. Nossa língua, amor, parecendo um pouquinho a moça. Me faz você favor, já não te vou te deixar louco. Nossa língua, amor, parecendo um pouquinho a moça. Vai me faz fazer favor, hoje à noite eu vou te deixar louco. Bota nossa língua, amor, parecendo um pouquinho a moça. Vai me faz fazer favor, hoje à noite eu vou te deixar louca. Bota nossa língua, amor, parecendo um pouquinho a moça. Vai me faz fazer favor, hoje à noite eu vou te deixar louca. Gemina simpática, me olhou de canto quando eu brotei da área. Foi no bailão da serra que ela se destaca. De Juju na facinha, coxa importada, veio preparada. Foi no beco do meio que começou a tocar os proibidão. E ela começa a jogar. O mano é um papai que não dá pra recusar. DJ Sebastian Produções. Nossa língua, amor, parecendo um pouquinho a moça. Vai me faz fazer favor, já não te vou te deixar louco. Nossa língua, amor, parecendo um pouquinho a moça. Vai me faz fazer favor, hoje à noite eu vou te deixar louco. Bota nossa língua, amor, parecendo um pouquinho a moça. Vai me faz fazer favor, hoje à noite eu vou te deixar louca. Bota nossa língua, amor, parecendo um pouquinho a moça. Vai me faz fazer favor, hoje à noite eu vou te deixar louca. Bota nossa língua, amor.